Então, o tema de hoje, caridade. Kardec perguntou para os espíritos, né, o que era, o que fazer, como se fazer caridade. E eles foram muito claros na sua resposta. Está no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação. Então, eu vou ler só duas linhazinhas, assim, que foram a resposta deles. Caridade é humildade. Tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho é o da perdição. Então, a gente sabe que caridade é também a humildade, né? E nós devemos, assim, refletir bastante no meio que nós estamos inseridos, o que que nós estamos fazendo para manter acesa esta chama dessa luz chamada caridade. Olhar para dentro de nós mesmos e ver o que que nós estamos fazendo. Se nós temos a certeza, porque os espíritos nos passaram esta informação, que só teria este caminho, que é para a salvação, que é a caridade. Ela, às vezes, demanda bastante sacrifício. Porque a caridade não é só o doar, mas é o doar-se. É se doar em prol do nosso próximo. E este foi um dos exemplos dos grandes corações que marcaram a humanidade. Nós lembramos algumas dessas grandes personalidades, porque a gente sabe que foram muitos, que deixaram esse rastro de luz pela humanidade. Se a gente vai ver nas obras, vai ler um pouquinho a respeito da trajetória de cada uma dessas criaturas, e a gente vai ver que a vida deles foi um rastro de luz, um rastro de dedicação mesmo. Por exemplo, Madre Teresa foi uma pessoa que dedicou a vida dela aos pobres. E isso tudo independe de religião. Porque Madre Teresa era católica. Gandhi deu sua vida pelo povo da Índia. A vida dele foi defender seu povo, lutar pela independência da Índia. Foi uma pessoa que se doou inteiramente. Irmã Dulce, uma criaturinha pequenininha, mas de uma essência, de uma luz enorme. Era católica. Ah, não falei que Gandhi era hindu. Chico Xavier, que nos deixou um legado de amor, de dedicação, e nunca esperou o retorno de uma migalha de agradecimento que fosse. Porque ele dizia assim: eu fiz a minha parte. O que ele fizer lá fora, é ele, Deus. E muitas vezes a gente deixa de fazer alguma caridade porque acha assim, ah, nem vão dar valor. Mas não é nesse sentido que a gente deve pensar na caridade. Em retribuição, em agradecimento, não. Divaldo Franco, que já foi citado, e que está aí, graças a Deus, entre nós ainda no plano terreno. Ele tem a mansão no caminho, em Salvador, que uma amiga minha, que já está no plano espiritual, foi lá conhecer. É um trabalho lindíssimo. Ele acolhe crianças, e as crianças ficam lá com ele, crescem, ele chama essas crianças de filhos. Eles saem de lá profissionalizados, porque eles dão curso de padeiro, de serralheiro, de várias profissões. eles saem de lá profissionalizados, quando vão para o exército, aí depois eles tomam a rédea da vida deles. É um trabalho maravilhoso que ele faz. Aí eu fico pensando assim, que poder tem estas criaturas de se preocuparem muito mais com o próximo do que consigo mesmo. Porque eles não se preocupam com eles. Eles se preocupam é com o nosso irmão, é com o outro. E o interessante é o seguinte, não é só o espírito que tem que fazer caridade, né? A gente não precisa ser espírita para fazer caridade, mas a gente tem que fazer caridade para ser espírita. No momento que tu lê uma obra espírita e tem um pouquinho de entendimento do que a doutrina nos passa, tu não consegue ser espírita sem fazer caridade. Não é a caridade material, que essa é a mais fácil, é botar a mão no bolso. Eu não sei, o pessoal daqui eu acho que não é assim. Acho que só o pessoal de Canguçu que achava que tinha escorpião no bolso. Mas não é só essa caridade que eu falo, porque essa é muito fácil. Essa para nós não... Dá uma esmola, dá um troquinho ali. Ah, eu já fiz minha caridade. Não é esta. Claro que ela é importante. Ela é importante. Preciso, principalmente nos tempos em que nós estamos vivendo. Esses dias aconteceu um caso inusitado. Foi num sábado à tarde. Sempre meus filhos vão almoçar comigo. Era 1:30 da tarde, mais ou menos. Nós já tínhamos almoçado fazia um tempo. Bateram no portão, fui lá atender um senhor me pedindo comida. Eu disse, olha, meu senhor, de momento eu não tenho, porque nós já almoçamos, mas eu vou fazer um lanche bem gostoso para o senhor. Ele disse assim para mim, mas vá para o inferno com o seu lanche, eu quero comida. Eu acho que eu fiquei meio chocada, assim, não. Fiquei rezando por aquela criatura, né? Meu filho ria de mim. Mas eu fiquei rezando, porque pensando assim, coitadinho, mas que atraso de evolução. Coitada daquela criatura, precisava muita prece, porque eu acho que ele também era um escravo do vício pela aparência física dele, né? Então, às vezes, acontece um fato assim. A gente também não pode ficar assim com muita dó dessas criaturas. É ajudar sim, é estender a mão, é nosso irmão, precisa de auxílio. Agora ninguém está numa situação dessa por acaso. Aí tem uma história do Raul Teixeira, que você já deve conhecer algumas obras dele, que ele tem várias obras, expositor espírita. E ele nos contou esse fato quando ele foi a Canguçu. Ele é professor de física na Universidade do Rio. E sempre almoçava num restaurante próximo à faculdade. Sempre quando ele ia ao restaurante, ele passava por uma senhora que estava catando alimento do lixo. Então, o que, que ele fazia? Ele almoçava, pegava o marmitex e levava, entregava para ela quando passava. Um dia ele estava muito ocupado, muito distraído, e acabou esquecendo da marmita para a senhora que catava no lixo. E ficou muito acabrulhado, ficou muito triste, e já estava na hora que ele tinha que dar aula, mas não esquecia do alimento. E aí Camilo, que é o mentor espiritual dele, chegou no ouvido dele e disse assim para ele, não te preocupa, Raul, ela não vai sair dessa rua. Porque esta rua tem o nome de quem ele era numa vida passada. E ele era um político que desviava verbas públicas e deixou muitas pessoas na situação em que ela está hoje. Então, esta mulher pediu para vir nessa situação. Não fica triste, amanhã tu segue ajudando. Então, a gente tem entendimento que essas pessoas, elas não estão na rua e passando por essas, por esses problemas todos, essas vicissitudes, por acaso. Então, daí que a gente tem que pensar na verdadeira caridade, que é a caridade moral. Aceitar o nosso próximo como ele é, com suas qualidades, com seus defeitos, né? Ser tolerante, ser paciente, ser indulgente, diz o Evangelho, com as imperfeições alheias. Ser gentil, que já foi colocado, mas é uma verdade. Porque a gente sendo gentil, a convivência com os outros se torna muito melhor. As pessoas que convivem conosco no dia a dia vão ser muito mais felizes. Por quê? Porque gentileza gera gentileza, né? Porque se tu chegar a tratar uma pessoa com carinho, com respeito, ela vai te retribuir daquela forma. Então a nossa vida vai ser muito melhor sendo tratada dessa maneira, né? Aí lembrei de uma passagem do livro do Alírio Cerqueira, Sem Caridade Não Há Salvação. A gente sabe que vive num mundo de expiação e provas, que estamos nesse momento num mundo de expiação e provas, graças a Deus emergindo para um mundo de regeneração, mas ainda estamos expiando provas. E Alírio nos alerta pelo seguinte, que nossas provas com certeza são cobradas. Quando os espíritos vêm para cobrar nossas provas, e eles nos encontram no trabalho do bem, no trabalho da caridade, essas provas são adiadas ou até extintas, dependendo da dimensão do trabalho que estivermos desenvolvendo. Aí no trabalho sistematizado que a gente recebia lá na Casa Espírita, tem o relato de um espírito que ele encarnou para aos 40 anos ficar cego. Era a prova dele. Aos 40 anos ele perderia a visão por algum motivo. Mas esta criatura chegou no plano terreno e fez tanto bem. Ele se casou, ele foi um excelente marido, ele teve 3 ou 4 filhas, a esposa veio a falecer, ele educou essas filhas com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação. As filhas saíam, voltavam grávidas, ele aceitava os netos, acolhia, sempre aquela pessoa com toda essa bondade. O que que aconteceu? Quando foi aos 40 anos, ele sofreu um acidente e perdeu um olho. Porque ele fez tanto bem que ele foi contemplado para não ficar cego, ele ficaria com o olho. Ele teria um resgate, mas ele teve essa recompensa. Porque ele era uma pessoa que onde alguém precisasse dele, lá estava o seu fulano auxiliando. Então, não é que a gente tenha que fazer caridade pensando em receber. Mas a gente sabe que isso é automático, que a espiritualidade nos auxilia sempre mais do que a gente faz. Então, é dessa forma que nós devemos pensar. Como eu já estou queimando o horário, é bem pequenininho um textinho que eu vou ler aqui, que é do Evangelho de Jesus, que eu acho que vai fechar tudo sobre caridade. Que é a primeira carta aos Coríntios, de São Paulo. Ele diz assim: ainda quando eu fale todas as línguas dos homens e as línguas dos anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e o sino que retine. Ainda quando tiver todo o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, ao ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. Então, a gente sabe, não é só o Evangelho segundo o Espiritismo, mas também o Evangelho de Jesus nos fala sobre a caridade.